Eu não queria essa dor dentro do peito do ali. Geral, vem. Uau, uau. Cruzar meu caminho, vou te atropelar. Não há chance de mandar um libertário ver mais boa. Numa margem distante, vem. Fumando um doce nas ilusões, escravize sem suas conclusões. Meu mais sincero, foda-se. Valores não tem preço, formato nem cores. Você é preto, branco ou vermelho, foda-se. Chega pra apresentar aquele do dever. Respeito é pra quem dá. R é telema, criado TTK, onde se leva a porrada, mas também se aprende. Vim pra te afetar, me escuta. Pra te fazer morrer por dentro, te fazer viver como nunca. Na guerra do tiro, na nuca, eu juro que não vou me permitir entrar em sinuca. Se não sabe onde eu quero chegar, não diz que eu devo fazer, rapaz, se liga. Sempre vou curtir o clima e zoar, mas se vacilar, volto pra pisar e cuspir em cima. Vem. Gosto ou não de mim, quero mais uma dose. Amor, eu sou assim. O quê? Libertários não morrem.